Mixagens. DJ Bola Tribo. Nossa casa, amor perfeito, é mato. E o teto estrelado também tem luar. A nossa casa até parece um ninho. Vem um passarinho pra nos acordar. Na nossa casa passa um rio no meio. E o nosso leito pode ser o mar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é de carne e osso. Não precisa esforço para namorar. A nossa casa não é sua nem minha. Não tem campainha pra nos visitar. A nossa casa tem varanda dentro. Tem um pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é em todo lugar. Qualquer lugar, é só saber chegar. Peço licença pra entrar, pra poder falar. Que o respeito vale muito. Ludo criaste, em Cogonaia tamo junto. Nessa cantiga que me move, remove o pensamento de quem pensa no revolve. Paz, união é melhor que nós temos. Amor ao próximo é melhor do que prêmio. Se não deu pra entender, volto a dizer. A paz por aqui você também pode fazer. Pratique o bem, faça o bem sem olhar a quem. Sabe que ninguém sem amor vive assim tão bem. Pratique o bem, faça o bem sem olhar a quem. Sabe que ninguém sem amor vive assim tão bem. A minha casa é do norte ao sul. Atitude feminina é a casa do Mago, de Hugo Ramalho, a residencial do Bosque, São Bartolomeu, 113 a 9. Radicais livres, nossa casa tá no ar. Nossa casa é de paz e tá em todo a lugar. Nossa casa, amor perfeito, é mato.